Em momentos de dor, de angústia e sofrer, Deus envia anjos para me fortalecer. Nos momentos de paz, de alegria e prazer, também comigo estão, para que anjo eu possa ser. Anjos nos ajudam a crer que conosco Deus está. Anjos nós podemos ser se quisermos ajudar. Serei a luz de Deus a brilhar. Serei um anjo a quem precisar. Quando a dor vier e quiser lhe dominar, clame a Deus e Ele te ouvirá. Em momentos de dor, de angústia e sofrer, Deus envia anjos para me fortalecer. Nos momentos de paz, de alegria e prazer, também comigo estão, para que anjo eu possa ser. Anjos nos ajudam a crer que conosco Deus está. Anjos nós podemos ser se quisermos ajudar. Serei a luz de Deus a brilhar. Serei um anjo a quem precisar. E quando a dor vier ele dominar, clame a Deus. Serei a luz de Deus a brilhar. Serei um anjo a quem precisar. E quando a dor vier e quiser lhe dominar, clame a Deus.